Para todas as mães da periferia desse Brasil, mãe guerreira, aquela mãe que acorda cedo pra batalha, pra trazer o melhor pra sua casa, sua família, sabe como é que é? Essa parada. A mãe que sofre na hora que o filho tá sentindo a dor. A mãe que sente, que prevê as coisas antes de acontecer. Sabe como é que é, irmão? A mãe que tem atividade todo tempo. Uma mãe querida, uma mãe que te ama. Guerreiro, filho forte. Com o Senhor ninguém pode. Ele te torna forte. Nas vielas da morte. Desde cedo já tava no campo de batalha. Uma princesa de Black Power e umas roupas esparradas. Mulher linda, gladiadora, sobrevivente até aqui. Lutou honesto, com fé em Deus. Sempre como pássaro que defende o seu ninho, que vai à caça sempre. Com fé no Pai Divino, não é coração de aço, de pedra, de rocha. Mas é forte o bastante que tempestade não derrota. Se preocupa com a minha conduta, em cada questão conselho. De mim nunca desistiu, ela orava de joelhos, pedindo ao Pai do Céu me mostrar a vida como é. E hoje ando com Ele lado a lado, procedendo da fé. Eu vou seguindo com muito amor, que me ergue, fortalece e me faz acreditar. Que um dia minha mãe, eu sei que vamos nos encontrar. Oh, meu filho, volte. Porque eu te amo. Oh, meu filho, volte. Porque eu te espero. Como é que pode suportar? Abandono e desespero de um só coração. De madrugada, Deus ouve o seu clamor. É a prece de sua velhinha, buscando em seu favor. Aprendi a sorrir com teu sorriso, enquanto muitos me abandonaram. Cê estava comigo, quantas mães criou seus filhos com tanto carinho, pra no rio dos macacos se sentir então sozinho. Então me fale o amor quanto é que vale, então. Pois nem esmeraldas, ágata ou jade podem se igualar ao verdadeiro amor. Zafira, rubi, nem o mais fino ouro. Sentimento este que tem ela por ti, e você despreza. Ferida no peito que amarga e deixa sequela. É ela quem não te abandona, vivendo sempre aflita, e aguarda ansiosa um dia de visita. Guerreiro, filho forte. Com o Senhor Ele te torna forte. Nas vielas da morte. Presta atenção, a vida é tão difícil, irmão. Sobreviver, batalhar com pensamento bom. Quem vai chorar em madrugadas frias? Quem vai dormir sofrendo de agonia? Sem mais palavras, você sabe o que eu quero dizer. Tudo é fácil, programado pra você morrer. Drogas não brincam, arma de fogo e muito menos. Sua mãe chorando, ajoelhada, a vela acesa no relento. Como se fosse uma doença, o sofrimento é a sequela estampada no rosto de cada família que vive, sobrevive com tanto sufoco. Eu já não vejo mais o brilho nos olhos da tia, que um dia me disse que daqui nunca sairia. Pra você ver, vai vendo, o sofrimento só te faz enxergar a verdade. E quanto mais o tempo passa, só aumenta as dificuldades. Oh, meu filho, volte. Porque eu te amo. Oh, meu filho, volte. Porque eu te espero. Guerreiro, filho. Te torna forte. vieram.